Ficheiro 8, segunda parte, da Rússia com amor, de 10 de janeiro a 23 de março. Uma equação contém normalmente uma ou mais incógnitas, frequentemente designadas por X, Y e Z. Dos valores destas incógnitas que garantem a igualdade dos dois termos da equação, diz-se que satisfazem a equação ou que constituem a solução. Exemplo, 3x mais 4 é igual a 6x menos 2, abrir parênteses, x igual a 2, fechar parênteses. Capítulo 4. Segunda-feira, 10 de janeiro, a terça-feira, 11 de janeiro. Lisbeth Salander aterrou no aeroporto de Arlanda, em Estocolmo, ao meio-dia. Além do tempo de voo, passara 9 horas no Grantley Adams Airport, em Barbados. A British Airways recusara deixar partir o avião, até que um passageiro que tinha um ar vagamente árabe fosse levado para interrogatório e uma possível ameaça terrorista esmagada na gênese. Quando aterrara em Gatwick, já perdera o voo de ligação para a Suécia e tivera de passar a noite em Londres até conseguir nova reserva. Sentia-se como um saco de bananas que tivesse passado demasiado tempo ao sol. Tudo o que tinha consigo era uma mala de mão, onde enfiar o powerbook, Dimensions e uma muda de roupa. Na alfândega, passou pela porta verde sem ser interpelada. Quando saiu para o terminal de autocarros do aeroporto, foi acolhida por uma mistura de chuva e granizo e uma temperatura próxima dos 0 graus. Era a Suécia a dar-lhe as boas-vindas. Hesitou. Toda a sua vida tivera de escolher a opção mais barata e ainda não se habituara à ideia de que tinha um pouco menos de 3 mil milhões de croas, que roubara recorrendo a uma mistura de novas tecnologias e boa e velha burla à moda antiga. Depois de ter passado alguns minutos a ficar molhada e enregelada, resolveu lançar às ortigas o livro de regras e fez sinal a um táxi. Deu ao motorista o endereço do apartamento na Lundagatan e adormeceu no banco traseiro. Só depois de o táxi ter parado na Lundagatan e o condutor a ter sacudido, se apercebeu de que dera à sua antiga morada. Disse ao homem que mudara de ideias e que continuasse até Gategatsbakken. Deu-lhe uma boa gorjeta em dólares e praguejou quando meteu o pé numa poça junto à valeta. Vestia jeans, t-shirt e um fino casaco de pano e calçava sandálias e soquetes de algodão. Caminhou, vendo bem onde punha os pés, até ao 7-Eleven, onde comprou shampoo, pasta de dentes, sabonete, kefir, leite, queijo, ovos, pão, bolinhos de canela, café, uma caixa de chá Lipton, um saco grande de Billy's Pan Pizza e um pacote de Marlboro Light. Pagou com cartão Visa. Quando voltou à rua, hesitou quanto ao caminho a seguir. Podia subir a Svartansgatan, onde já se encontrava, ou descer a Akansgatan, em direção a Slussen. O inconveniente de Akansgata era que teria de passar mesmo à porta dos escritórios da Millennium, correndo o risco de encontrar Mikkel. Acabou por decidir que não tinha nada que fazer desvios para o evitar. Avançou na direção de Slussen, apesar de aquele caminho ser, na realidade, um pouco mais longo. E na Akansgata virou à direita para Mosebacketorg. Atravessou a praça, passando pela estátua das irmãs, em frente do Södra Teatern, e subiu os degraus que trepavam a colina até à Fingskargatan. Deteve-se e olhou pensativamente para o bloco de apartamentos. Não tinha verdadeiramente a sensação de ter chegado a casa. Olhou em redor. Era um sítio isolado, em pleno Södermalm. Havia muito pouco movimento, o que para ela era ótimo. Tornava mais fácil observar quem andava pela zona. Provavelmente era um lugar apreciado pelos pacientes no verão, mas durante o inverno só lá ia quem tinha assuntos a tratar nas redondezas. Não viu ninguém. Pelo menos ninguém que reconhecesse, ou que se pudesse razoavelmente esperar que a reconhecesse a ela. pousou o saco das compras no chão para tirar as chaves. Subiu no elevador até ao último piso e abriu uma porta. A pequena chapa metálica junto ao botão da campainha tinha um nome: V.Kula. Uma das primeiras coisas que Lisbeth Salander fizera, depois de ter entrado na posse de uma enorme quantia em dinheiro, tornando-se assim financeiramente independente para o resto dos seus dias, ou por tanto tempo quanto se pudesse esperar que um pouco menos de 3 mil milhões de coroas durasse, fora procurar um novo apartamento. O mercado imobiliário constituíra uma experiência nova para ela. Nunca antes investira dinheiro em nada de mais substancial do que um ocasional objeto útil que pudesse pagar a pronto ou comprar recorrendo a facilidades de crédito. As suas maiores compras tinham sido, até ao momento, vários computadores e a Kawasaki. Comprara a moto por 7 mil coroas, uma autêntica pechincha. Gastara quase outro tanto em peças sobressalentes e passara vários meses a desmontá-la e a artilhá-la. Teria preferido um carro, mas sempre hesitara por não saber muito bem como encaixar a despesa no seu orçamento. Comprar um apartamento, depressa se apercebera, era um negócio completamente diferente. Começara por ver os anúncios classificados na edição online do Dagens Nyheter. Toda uma ciência à parte, como não tardara a dar-se conta. Quarto mais sala, Lock X Prox, Este Zadra P 2,7M, ou melhor, AV, Encargos Mens 5510, T3 Vista para o Parque, Agalide 2,9M, T2 47 metros quadrados, C de B, Renovada, Canalize Nova, 1998, Gatlands, Gatan, 1,8M, Enk, Mens, 2200. Ligara para alguns números ao acaso, mas não fazia ideia do que perguntar. Não tardara a sentir-se tão idiota que desistira até de tentar. Em vez disso, saíra no primeiro domingo de janeiro e visitara dois apartamentos com indicação de para venda. Um ficava em Vindragarvagen, para os lados de Reimersholm, e o outro na Helena Borgsgatan, perto de Ornstuhl. O de Reimers era uma bela casa cheia de luz, numa torre com vista para Langholm e Essingen. Lisbeth sentira que ali poderia ser feliz. O de Helena Borgsgatan era um buraco com vista para o prédio ao lado. O problema é que não conseguia decidir em que parte da cidade queria viver, como deveria ser o seu apartamento ou o que iria exigir do seu novo domicílio. Nunca pensara numa alternativa aos 45 metros quadrados na Lundagatan, onde passara a infância. Através do seu curador na altura, o advogado Holger Palmgren, entrara na posse do apartamento que fora da mãe ao completar 18 anos. Atormentada por este dilema, deixara-se cair no sofá do seu escritório sala de estar e começara a pensar. O apartamento da Lundagatan dava para um pátio. Era apertado e nada confortável. A vista da janela do quarto era a parede mestra do prédio vizinho. A vista da cozinha era as traseiras do prédio do outro lado da rua e a entrada para as arrecadações da cave. Da sala de estar via um candeeiro de rua e alguns ramos de uma faia. A primeira coisa que ia exigir da sua nova casa era que tivesse vista. Nunca tivera varanda e sempre invejara aos vizinhos mais abastados dos andares superiores que podiam passar os dias de verão a beber uma cerveja gelada debaixo de um toldo na deles. A segunda exigência seria que a sua nova casa tivesse uma varanda. E como deveria ser o apartamento? Pensou no de Mikkel. 65 metros de open space num sótão transformado na Bellmansgatan, com vista para o edifício da Câmara e para as comportas de Slussen. Gostara de lá estar. Queria um apartamento agradável, pouco mobilado, que não desse muito trabalho. Era o terceiro ponto na lista de exigências. Durante anos viver em lugares apertados, A cozinha tinha uns escassos 10 metros quadrados, com espaço apenas para uma minúscula mesa e duas cadeiras. A sala tinha 20, o quarto 12. A quarta exigência seria que a sua nova casa tivesse fartura de espaço e também armários. Queria um escritório como deve ser e um quarto grande, onde pudesse espreiar-se à vontade. A casa de banho da Lunda Gatten era um cubículo sem janelas, com quadrados de cimento no chão, uma estúpida meia banheira e um papel de parede, plastificado que nunca ficava verdadeiramente limpo, fizesse ela o que fizesse. Queria azulejos e uma grande banheira. Queria uma máquina de lavar roupa dentro de casa e não numa cave. Queria que a casa de banho cheirasse a fresco e queria poder abrir uma janela. Estudar então as ofertas online das imobiliárias. Na manhã seguinte, levantara-se cedo para ir visitar a Nobel, considerada a melhor agência imobiliária de Estocolmo. Vestia uns velhos jeans pretos, botas e o blusão de couro preto. Esperara ao balcão a ver uma mulher loira com cerca de 35 anos aceder ao website da empresa e começar a carregar fotografias de apartamentos. Finalmente, um homem de meia-idade, baixo, gorducho, com cabelos ruivos e finos, aproximara-se dela. Lisbeth perguntara-lhe que tipo de apartamentos tinha disponíveis. Ele olhara com uma expressão de surpresa e adotara um tom risonhamente familiar. E diga-me, minha menina, os papás sabem que está a pensar sair de casa? Lisbeth olhara para ele com os seus grandes olhos inexpressivos, até que o sujeito parara de rir. Quero um apartamento, dissera. O homem pigarreara e olhara para a colega que trabalhava com o computador, como que a pedir ajuda. Estou a ver. E em que tipo de apartamento estava a pensar? Julgo que gostaria de um apartamento no Zadar, com varanda e vista para a água, pelo menos 4 assoalhadas, casa de banho com janela e espaço para a máquina de lavar roupa. E tem de haver um sítio fechado onde possa guardar uma moto. A mulher, que trabalhava com o computador, erguera a cabeça e olhara para ela. Uma moto? Perguntara o homem dos cabelos ruivos e finos. Lisbeth assentira calmamente com a cabeça. Posso saber como se chama? Lisbeth dissera-lhe. E então perguntara-lhe como se chamava. E ele respondera que se chamava Joachim Persson. Sabe, é que é muito caro comprar um apartamento aqui em Estocolmo. Lisbeth olhara para ele com silenciosa paciência. Voltara a perguntar que apartamentos tinha para lhe propor e informara-o de que o comentário a respeito do preço fora supérfluo e deslocado. Em que área de atividade trabalha? Lisbeth refletira por um instante. Tecnicamente era uma freelancer. Na prática, trabalhava para a Armansky e para a Milton Security. Mas a sua atividade fora muito irregular naquele último ano. Havia 3 meses que não fazia nenhum trabalho para ele. De momento não estou a trabalhar, dissera. Ah, presumo então que ainda estuda? Não, não estudo. Persson saíra de trás do balcão e passara-lhe carinhosamente um braço pelos ombros, encaminhando-a para a porta. Bem, Fröken Salander, teremos muito gosto em vê-la por cá daqui a alguns anos, mas terá de trazer um pouco mais de dinheiro do que tem no seu mielheiro. O facto é que a sua semanada não dá para cobrir esta despesa. Persson beliscara-lhe jovialmente uma bochecha. Volte mais tarde e teremos muito gosto em arranjar-lhe um apartamentozinho jeitoso. Lisbeth ficara parada no passeio, em frente da imobiliária, durante vários minutos. Perguntara distraídamente a si mesma o que acharia Herr Persson se um coquetel Molotov lhe entrasse a voar pelo vidro da montra. Finalmente fora para casa e ligara o powerbook. Demorara 10 minutos a entrar na rede interna da Nobel, usando as passwords que vira a mulher loira introduzir antes de começar a carregar fotografias. 3 minutos tinham bastado para ficar a saber que o computador em que a mulher estava a trabalhar era também o servidor da empresa. Como é possível ser tão estúpido? E mais 3 para aceder a todos os 14 computadores da rede. Ao fim de 2 horas, tinha passado a pente fino a contabilidade pessoal de Person e descobriram um pagamento de 750 mil coroas feito por baixo da mesa, que ele se esquecera de comunicar ao fisco. Descarregaram os ficheiros necessários e enviaram-os para as finanças, a partir de uma conta e-mail anónima, ligada a um servidor nos Estados Unidos. Feito isto, eliminara R. Person dos seus pensamentos. Dedicaram o resto do dia a passar em revista as propriedades que faziam parte do catálogo da Nobel. A mais cara era um palacete nos arredores de Maria Fred, onde não tinha o mínimo desejo de viver. Só para os chatear, escolhera a segunda mais cara, um enorme apartamento na Fiskargatan, perto de Mosebacher Torg. Examinara então as fotos e os planos e decidira que satisfazia plenamente todas as suas exigências. Tinha pertencido a um diretor da ABB que desaparecera de cena depois de ter atribuído a si mesmo um muito discutido e muito criticado paraquedas dourado de vários milhares de milhões de coroas. Nessa noite, telefonara a Jeremy Macmillan do gabinete de advogados Macmillan & Marks de Gibraltar, a troco de honorários que até ele considerara generosos. Macmillan criara uma série de empresas de fachada para serem titulares das contas pelas quais ela distribuíra a fortuna que no ano anterior tinha roubado ao financeiro corrupto Hans-Erik Wennerström. E encarregaram-o de entrar em contacto com a imobiliária Nobel de Estocolmo e adquirir, em nome da Wasp Enterprises, o apartamento situado na Fiskargatan, perto de Mosebacher Torg. Demorara 4 dias. E o número final a que tinham chegado fizera arquear as sobrancelhas. Mais os 5% da comissão para Macmillan. Antes do fim dessa semana, mudara-se para lá, com 2 caixas de roupas, lençóis e toalhas, um colchão e alguns utensílios de cozinha. Dormira no colchão durante 3 semanas, enquanto investigava clínicas de cirurgia plástica. Tratava de uma série de pormenores burocráticos que tinham ficado por resolver, incluindo uma conversa noturna com um certo advogado chamado Nils Bjurman, e pagara adiantadamente o condomínio do antigo apartamento, além de tomar medidas para a liquidação de outras despesas mensais, como eletricidade, água, etc. Feito isto, comprara um bilhete de avião para a Itália e dera entrada na clínica. Quando o tratamento terminara e tivera alta, instalara-se num hotel em Roma, a tentar decidir o que fazer a seguir. O normal seria regressar à Suécia e retomar a sua vida, mas por várias razões não queria sequer pensar em Estocolmo. Não tinha uma verdadeira profissão. Não via o seu futuro na Milton Security. A culpa não era de Armansky, que provavelmente ficaria muito satisfeito por tê-la a trabalhar a tempo inteiro e vê-la transformar-se numa rodinha eficiente da engrenagem da empresa. Mas aos 25 anos não tinha qualquer espécie de formação e não estava a ver-se chegar aos 50 ainda a investigar as aldrabices dos gatunos do mundo empresarial. Era um passatempo interessante, mas não um trabalho para a vida. Outra razão da sua relutância em regressar a Estocolmo era Mikael Blomqvist. Em Estocolmo, corria o risco de dar de caras com superporra Blomqvist. E isso era a última coisa que queria. Ele magoara. Admitia que não intencionalmente. Tinha-se até portado de uma maneira bastante decente. Só ela era culpada por ter-se apaixonado por ele. A própria frase era uma contradição, tratando-se de Lisbeth Cabra de Merda Salander. Mikael era um mulherengo notório. Na melhor das hipóteses, ela fora uma diversão agradável, algo de que ele tivera pena no momento em que precisava dela e não havia ninguém melhor disponível. Mas rapidamente passara para outra companhia mais agradável. Lisbeth amaldiçoava-se por ter baixado a guarda e permitido que ele entrasse na sua vida. Quando recuperara o juízo, cortara todos os contactos. Não fora fácil, mas soubera resistir. A última vez que o vira, estava ela na gare da estação de metro de Gamlestan e ele sentado no comboio a caminho da Baixa. Olhara para ele durante um bom minuto e decidira que não lhe restava um pingo de sentimento, porque isso teria sido o mesmo que sangrar até morrer. Vai-te foder. Ele só a vira quando as portas já se fechavam e olhara para ela por um instante com uma expressão interrogativa, antes de a composição arrancar. Não compreendia porque teimava ele em tentar manter o contacto, como se ela fosse uma porra de um projeto social que tivesse assumido. Irritava o facto de ser tão tapado que parecia não perceber que ela não queria voltar a vê-lo. Não adivinhar que, sempre que lhe enviava um e-mail, ela o apagava sem sequer o abrir, apesar disso ser como uma facada no coração. Não, Estocolmo não a atraía minimamente, excetuando alguns colegas de trabalho na Milton Security, meia dúzia de parceiros de cama, havia muito postos de parte, e as raparigas da antiga banda de rock, Evil Fingers, não conhecia praticamente ninguém na sua cidade natal. A única pessoa por quem tinha algum respeito era Dragan Armansky. Não era fácil definir os seus sentimentos para com ele. Sempre fora para ela motivo de alguma surpresa o facto de se sentir atraída por Armansky. Se ele não fosse tão casado, ou tão velho, ou tão conservador, talvez tivesse tentado a sua sorte. Pegara na agenda e abrira na secção de mapas. Nunca estivera na Austrália ou em África. Ler alguma coisa a respeito, mas nunca vira as pirâmides ou Angkor Wat. Nunca viajara no Star Ferry entre Kowloon e Vitória, em Hong Kong. Nunca mergulhara no mar das Caraíbas, nem se estendera ao sol numa praia da Tailândia. Excetuando meia dúzia de viagens rápidas de trabalho aos países bálticos e aos países nórdicos vizinhos, além de Zurique e Londres, claro, praticamente não saíra da Suécia. Para ser mais exata, raramente saíra de Estocolmo. Nunca tivera dinheiro para isso. Estava de pé junto à janela do quarto do hotel que dava para a Via Garibaldi, em Roma. A cidade parecia-lhe um monte de ruínas. E então decidira-se. Vestira o casaco, descer à recepção e perguntara se havia alguma agência de viagens nas proximidades. Comprara um bilhete de avião para Tel Aviv e passara os dias seguintes a deambular pela cidade velha de Jerusalém, a visitar a mesquita de Al-Aqsa e o Muro das Lamentações. Vira com desconfiança os soldados armados de metralhadoras em cada esquina e seguira para Bangkok. Depois disto, continuara a viajar durante o resto do ano. Havia apenas uma coisa que tinha verdadeiramente de fazer. Fora a Gibraltar duas vezes. A primeira, para investigar a fundo o homem que escolhera para cuidar do seu dinheiro. A segunda, para se certificar de que ele o fazia como deve ser. Foi uma sensação estranha. Rodar a chave na fechadura do seu novo apartamento na Fiskargatan, passado tanto tempo. Pousou o saco das compras e teclou o código de 4 dígitos que desligava o alarme anti-roubo. Em seguida, despiu as roupas molhadas e deixou-as no chão do vestíbulo. Entrou na cozinha, nua. Ligou a ficha de frigorífico, arrumou a comida, antes de dirigir-se à casa de banho e passar os 10 minutos seguintes debaixo do duche. Comeu uma Billy's Pan Pizza, que aqueceu no micro-ondas, e uma maçã. Abriu uma das caixas com que fizera a mudança e encontrou uma almofada, lençóis e uma manta, que cheiravam ligeiramente a mofo, depois de terem estado fechados durante um ano. Fez a cama no colchão que deixara num quarto contíguo à cozinha. Adormeceu 10 segundos depois de ter pousado a cabeça na almofada e dormiu quase 24 horas seguidas. Quando acordou, ligou a máquina de café, embrulhou-se numa manta e foi sentar-se às escuras no peitoril de uma janela, a fumar um cigarro e a olhar para Diurgar Garden e Saldsian, fascinada pelas luzes. No dia seguinte, andou muito ocupada. Fechou a porta do apartamento às 7 da manhã. Antes de descer no elevador, abriu a janela de ventilação do poço da escada e prendeu um duplicado da chave a um fino fio de cobre que tinha amarrado ao suporte do tubo de escoamento do lado da parede. A experiência ensinara-lhe a sensatez de ter sempre uma chave sobressalente num lugar acessível. Estava um frio de rachar lá fora. Lisbeth vestia uns finos jeans já muito gastos, com um rasgão por baixo de um dos bolsos traseiros, que deixava ver o azul das cuecas. Tinha uma t-shirt e uma quente camisola de gola alta com uma costura que começava a esfiapar-se no pescoço. Também descobrira o velho blusão de cabedal com as taxas metálicas nos ombros e decidira que ia arranjar alguém que lhe substituísse o forro quase inexistente dos bolsos. Calçava meias grossas e botas. No todo, sentia-se confortável e quentinha. Desceu a Zangt Polsgatan até Zinkensdamm e dirigiu-se ao seu velho apartamento na Lundagatan. A primeira coisa que fez foi certificar-se de que a Kawasaki continuava a salvo na cave. Deu uma palmadinha no assento antes de subir ao apartamento. Teve de empurrar a porta com força para vencer a resistência da montanha de correspondência que se acumulara do outro lado.